Capítulo 2. O pensamento e a vontade da história. Procuremos compreender ainda melhor, neste capítulo, a afirmação do precedente, confirmando-a com novas considerações que nos permitam completar a observação de outros pontos de vista. Anteponhamos, então, alguns esclarecimentos de caráter geral. O leitor já vê que nesta obra não expomos cegamente os resultados de uma intuição profética, mas que procuramos, sobretudo, fazer uma construção racional, de índole histórica, com base em princípios gerais, deduzidos de um sistema onde eles já foram demonstrados e colocados com lógica. A pesquisa histórica que aqui realizamos, sobretudo projetada no futuro, é dirigida, portanto, com um método positivo, racionalmente controlado ao longo do fio do desenvolvimento de um processo lógico. Só isso nos podia dar garantia de seriedade, permitindo a maior aproximação possível do verdadeiro terreno dos acontecimentos históricos. Não desejamos, portanto, realizar aqui trabalho de adivinhação, nem dar prova de faculdades proféticas. Isso exorbitaria de nosso propósito, que é conseguir a orientação e a previsão mais provável dos acontecimentos futuros com os meios mais positivos. Se a intuição profética nos guia, isto é o que menos deixamos transparecer aqui. Por isso, em vez de uma linguagem simbólica, usamos aquela simples e clara linguagem da vida cotidiana. Temos a segurança dos princípios gerais, que aplicamos e tomamos como guia em nossa pesquisa histórica. Mas quando descemos ao particular, preferimos falar de probabilidade em vez de esconder o pensamento numa linguagem sibilina, simbólica e de sentido figurado, que parece feita para dizer sem dizer, escrita em função de uma chave explicativa à mercê dos intérpretes. Essa necessidade para algumas previsões de ter que recorrer a uma intervenção póstuma de especialistas na arte de resolver enigmas não pode fazer parte de um trabalho positivo. A indagação do futuro, nos devidos limites e até certo ponto, pode ser feita também por via racional, à qual é indispensável recorrer sempre para controlar os resultados da própria faculdade de intuição, os quais, se tomados levianamente e sem discussão, podem muitas vezes se confundir com a pura fantasia. Contra esse perigo, em que é fácil cair, estamos sempre em guarda. Nossa força nesta pesquisa consiste em ter atrás de nós um caminho já percorrido em muitos volumes, em que foi estudado o funcionamento das leis que guiam o ser em todos os campos. Nossa força consiste em poder hoje localizar esta nossa indagação histórica no seio de um sistema do qual ela faz parte. Consiste em poder, portanto, dar uma explicação lógica de cada conclusão nossa, obtida em função da solução já conseguida de tantos outros problemas. Só assim podemos fazer descer a inspiração no terreno racional de todos, tornando-a compreensível a todos. Nossa força consiste em permanecer sempre unitários e unidos aos princípios universais, mesmo quando descemos nas particularidades dos acontecimentos históricos no tempo. Parecemos, por exemplo, estar muito longe, neste volume, dos princípios de teologia do volume Deus e Universo. No entanto, nos movemos na mesma ordem de ideias, e nossas conclusões atuais são apenas consequências daquelas longínquas premissas cósmicas. O todo permanece uma verdade una, seja quando tratamos da queda dos anjos ou da redenção de Cristo, seja quando tratamos, como aqui, da atual hora histórica e do futuro próximo do mundo. Essa unidade de pensamento e de visão nos dá potência, porque nos achamos diante de uma construção conceitual em que cada parte se escora e se confirma na outra, e todas juntas reforçam a mesma verdade. Atrás de cada afirmação ecoam muitas afirmações paralelas, coordenadas num só bloco, organicamente colocadas numa lógica única. Não se pode tirar uma pedra sem que desmorone todo o edifício. Mas como fazê-lo desmoronar, quando a razão nos diz que cada pedra está em seu lugar certo e cada conclusão resolve harmônica e organicamente um problema que, de outra forma, permaneceria insolúvel? A mente que uma vez compreendeu estas explicações das coisas não sabe mais renunciar à sua satisfação e jamais poderia decidir-se a recair na ignorância e no caos. Dessa forma, se este livro é um livro de inspiração profética, é também um trabalho de aplicação dos princípios científicos, espirituais, sociais e teológicos dos nossos volumes precedentes, princípios transportados para um terreno muito diverso, o histórico. Tudo isso dá ao processo inspirativo, aqui dirigido no sentido profético, a força de método. Disciplinar racionalmente um fenômeno tão incomum e incontrolável em seu funcionamento pode ser uma conquista útil para facilitar sua compreensão e aperfeiçoamento, bem como permitir seu acesso a um maior número de pessoas, tornando-o mais positivo e, assim, solidificado pelos controles, que em geral faltam. Fazer profecia positiva. Manobrar a intuição, colocando-a sob controle, admitindo nas próprias capacidades perceptivas supranormais a possibilidade de erro, mas circundando-o racionalmente para eliminá-lo o mais possível. Enquadrar tudo num método que procede a fio de lógica não é trabalho inútil. E isto queremos fazer aqui. Em verdade, a razão e a lógica não são suficientes, sozinhas, para prever o futuro, que só a inspiração pode atingir. Mas elas podem ser de enorme auxílio para escolher, controlar, eliminar, comparar e até prever, dado que não podemos excluir uma lógica na sucessão dos acontecimentos históricos. Enfim, fazer da inspiração também um método de indagação do futuro pode dar ao presente estudo não só um valor contingente em função do atual momento histórico, mas também um valor independente disso. Em outros termos, este volume pode servir não só para prever o futuro que nos aguarda, em função do nosso presente e do nosso passado, mas ainda para prever qualquer futuro, mesmo partindo de pontos de vista diversos, situados em outros momentos históricos. O sistema que aqui aplicamos ao momento histórico atual poderá, mudadas as condições de fato, ser aplicado a outros momentos históricos, porque, mesmo mudando as posições, permanecem imutáveis os princípios gerais com que elas são analisadas em relação ao seu futuro. De tal modo que, mesmo se as previsões deste escrito não se verificassem, ou apenas se verificassem em parte ou de forma diferente, ficará positivo o trabalho do estudo de um método de pesquisa histórica, baseado na intuição e controlado pela razão. Isso poderá ser útil em posteriores pesquisas, sobretudo pela possibilidade de aperfeiçoamento do método, que poderia nos levar a resultados mais perfeitos. Outra razão nos induz a nos apegarmos à lógica, mesmo navegando em pleno processo inspirativo. Segundo o que já constatamos, o funcionamento orgânico do universo corresponde a um processo lógico, que é a lei, a qual exprime o pensamento de Deus. E a história humana é apenas um capítulo do desenvolvimento do livro do ser, em que atua o divino pensamento. A história, portanto, não só obedece a uma inteligência dirigente, mas também exprime o desenrolar-se de um processo lógico. Não achamos nenhum fenômeno que não obedeça a uma lei. Não podemos admitir, portanto, que o fenômeno histórico, principal caminho da evolução humana, caminhe agitando-se no caos, sem possuir a sua própria lei. Devem existir metas precisas. E quando conhecemos a lei de desenvolvimento e a marcha de um processo lógico, mesmo que parcialmente e apenas no seu início, poderemos, por força da lógica, deduzir sua continuação e sua conclusão, pelo menos muito provavelmente, até atingir aquelas metas. Há uma trajetória de desenvolvimento em todos os fenômenos, inclusive nos históricos. Há um andamento que exprime a lei que o individualiza, estabelece sua natureza e traça seu caminho. Nossa tarefa aqui consiste em captar por inspiração o fio da lógica do pensamento diretivo da história, sobretudo o de hoje, aquele que mais nos interessa, para depois desenvolvê-lo analiticamente nos pormenores. Ora, cada lógica tem que ser um processo de desenvolvimento obrigatório ao longo de seu próprio caminho, tal como foi iniciado, que deve, segundo suas características no trecho conhecido, indicar-nos sua continuação e conclusão, mesmo no trecho a nós desconhecido. É assim que nossa pequena lógica humana, aderindo à grande lógica de Deus, que não pode deixar de ser lógico, poderá chegar à compreensão de seu pensamento e vontade, prevendo assim, somente para nos fazermos seus instrumentos de bem, os acontecimentos futuros. Retomemos agora a observação de nosso momento histórico. Parece-nos fora de dúvida e consequência lógica de quanto já dissemos, a existência real de uma onda histórica. É ela que exprime as oscilações do pensamento diretivo da história. Deve-se a ela a valorização e o aproveitamento dos chefes dirigentes. Desse modo, ela eleva ou rebaixa os homens como se fosse o pedestal dos chefes. Esse pedestal pode ser tão alto que ajude um pigmeu a parecer um gigante, e pode ser tão baixo que faça um gigante parecer um pigmeu. Em grande parte, são as forças do destino de um homem ou de um povo que lançam e valorizam homens e acontecimentos, forças mais poderosas que a vontade e que o valor de cada um. Vejamos com mais precisão. Se quisermos julgar com equanimidade e equilíbrio, devemos dizer não só que a onda histórica é o pedestal capaz de destacar e aproveitar um valor que, sem isso, permaneceria invisível na sombra, mas também que para ser um grande homem na história, não basta um pedestal que erga um tolo, mas é necessário, outro sim, contar com um homem de valor, que saiba dignamente obrar sobre esse pedestal. Com efeito, a história, da mesma forma que deixou à sombra homens de valor, também ergueu às culminâncias nulidades, com o resultado único de assim fazer aparecer bem alto e evidente a sua miséria. A vida produz na massa uma tal riqueza de tipos que tem sempre à mão para escolher tudo de que necessita para cada função histórica. É possível até mesmo que sua sabedoria chegue ao ponto de produzir, com antecipação, os homens que mais tarde lhe servirão na hora apropriada. Poderá parecer estranha, para alguns, esta nossa fé numa direção inteligente por parte de uma mente superior presente nos acontecimentos históricos. Mas é evidente que também não podemos absolutamente acreditar que o caminho da história seja abandonado às diretrizes conflitantes de cada um, pois, abandonados a si mesmos, apenas gerariam o caos. Como não há caos nos fatos, é porque, apesar de tudo, a história caminha e o mundo evolui. Tudo isso, dado que corresponde a um plano inteligente e orgânico, não pode ser trabalho do homem, que se propõe objetivos totalmente diferentes, pessoais e não coletivos. Quem seria então o autor disso? É essa vontade superior que escolhe os homens adequados para utilizá-los e enquadrá-los num trabalho que eles não veem, mas que executam, dispondo-os num desenho que só aparece depois, visto de longe. É assim que eles acabam fazendo o que não tinham intenção de fazer, começando para um lado e terminando no lado oposto. Dessa forma, eles pensam que vencem e dominam por si mesmos, mas, ao contrário, lutam com o destino, representado no terreno social pela vontade da história que os comanda. O homem luta por si mesmo, mas é a onda histórica, ao invés, que o arrasta para onde ela quer e só ela sabe. Quem compreendeu isso tem a sensação tremenda da presença viva de Deus na história. Um Deus que respeita a liberdade do indivíduo, mas que jamais lhe permite ultrapassar o limite designado e alterar assim seus planos. O que se tornam, então, os grandes homens comparados com isso? Eles podem, livre e responsavelmente, seguir a própria vontade, mas são escolhidos e lançados de tal modo que seu rendimento social e sua função histórica atuem dirigidas de acordo com a vontade de Deus. Sua atividade pessoal está subordinada aos objetivos da vida em relação ao grande organismo coletivo, do qual eles são células. Dessa forma, tudo se reduz, em última análise, a um instrumento mais ou menos perfeito e obediente, sempre guiado por Deus. Em nossa imperfeição humana, onde domina a liberdade, que só pode ser filha do relativo, tudo desce do mundo divino do absoluto, onde tudo é perfeito e, portanto, determinístico. A história adquire, então, um significado bem diverso quando a vemos não na ação de cada homem, mas sim no conjunto de suas atividades, todas elas ligadas, sem que eles o percebam, ao plano universal que rege a evolução da vida. Então, aos nossos olhos, a história resultará feita não mais pela ação de cada chefe, nem pelos acontecimentos de massa com seus elementos exteriormente desconexos, mas sim apenas pelo fio condutor de todas essas atividades e acontecimentos. Somente este fio pode dar um significado lógico à história, que lhe assinala o desenvolvimento. Só assim poderemos compreender não apenas o pensamento diretivo da história, mas também o porquê da sucessão dos fatos, a conexão entre eles e a meta a que tendem. Só assim é possível, num terreno de pesquisa racional, prever os acontecimentos futuros. Assim, a história, que nós agora, com base no que dissemos acima, já consideramos dotada de uma personalidade, pode querer as revoluções quando elas forem necessárias para o progresso. As classes dominantes, com a finalidade de garantir para si definitivamente as vantagens conquistadas, recorrem à legalidade, disciplinando-as juridicamente como direito no próprio sistema de ordem, crendo, com isso, poderem incorporar permanentemente aquelas vantagens. Dessa forma, desejariam parar a história apenas para favorecer sua egoística vantagem. Acontece então que a onda histórica, avolumando-se nas massas e erguendo-se, despedaça essa resistência e, para liquidar as posições que não se desprendem dos homens, acaba por matá-los. É constrangida a isso porque os homens querem amarrar a si mesmos de forma indissolúvel em suas posições. Para destruí-las, eles devem forçosamente ser mortos, pois estão a elas ligados de tal forma que não podem ser arrancados. Não há outro meio. Se eles assumissem posições destacáveis de suas pessoas, isso não seria necessário. Mas julgam que dessa forma conquistariam posições mais estáveis e definitivas, provocando assim a sua própria destruição ao invés de uma simples separação, pois a onda histórica não pode deter-se. Se a aristocracia francesa não estivesse, como estava seu rei, amarrada a seus direitos e pudesse ter sido separada deles, não teria sido necessário seu extermínio. Mas, ao contrário, estava tudo solidamente enlaçado à cadeia hereditária, com o firme propósito de ser eterno. Só um extermínio podia quebrar tal cadeia. E o absolutismo dos dominadores colocava os revolucionários na posição de rebeldes contra a ordem constituída, como delinquentes contra a lei, razão pela qual, tão logo estes conseguiram tomar a posição dos outros, a vitória, por meio da destruição do inimigo, tornou-se uma questão de vida ou de morte. Houve medo e perigo real. Não havia escapatória, ou matar ou morrer. E para não morrer, era preciso matar. Um dos dois tinha que morrer, ou a revolução com seus homens, ou o regime monárquico e sua aristocracia. Isso é uma verdade para qualquer revolução ou mudança de governo, e, portanto, interessa também à nossa hora atual. E é por isso que a cada mudança de governo ocorre a depuração, resultando na liquidação dos sobreviventes do regime precedente, depois que foram liquidados o chefe e a classe dirigente. Trata-se de medo e perigo reais, de uma questão de vida ou de morte, buscando destruir o inimigo até o último de seus sobreviventes. Tudo isso poderia ser evitado se os indivíduos compreendessem a história e estivessem prontos a se desprenderem de suas posições quando ela assim exige. E seria ainda melhor se eles, pelo fato de não desempenharem sua função histórica para o bem e o progresso coletivo, não se colocassem nas condições de forçar a história a exigi-lo. É essa sua incompreensão que constrange a história a forçar as posições que eles, em seu egoísmo cego, quereriam deter em seu próprio e exclusivo benefício, esquecendo que a vida deve progredir e que esta é a irrefreável vontade da história. É por isso que reis, chefes e classes dirigentes são assassinados e violentamente liquidados com uma ferocidade que não seria necessária se todos, tanto os homens do novo como os do antigo regime, compreendessem o trabalho que a história lhes pede e soubessem executá-lo, obedecendo-a de pleno acordo entre si. Porém, em sua ignorância, não sabem agir assim, mas apenas matarem-se num círculo vicioso de perseguições e delitos, onde aqueles que acreditam ter vencido com isso devem pagar depois. Quando as revoluções surgem e abatem a ordem precedente, trata-se sempre do saldo devedor de uma velha conta, feita de abusos e injustiça, mesmo que tudo esteja protegido legalmente e enquadrado numa ordem jurídica. A justiça formal e apenas aparente não pode ser suficiente para sustentar com estabilidade as posições sociais. Há outra justiça substancial na vontade diretiva de Deus. E quando, pelo próprio egoísmo, não se leva essa vontade em conta, Caindo-se no abuso, o edifício da ordem vigente desmorona e não haverá força humana que consiga sustentá-lo. Hoje, a burguesia capitalista, que na Revolução Francesa suplantou a aristocracia de então para substituir a injustiça dos privilégios pela justiça da igualdade e liberdade, vem cometendo e agora paga as mesmas injustiças daquela aristocracia, permitindo assim o nascimento do comunismo, que se subeleva de novo em prol da justiça, ao menos teoricamente, mas comete na prática os mesmos erros, que igualmente terá de pagar. Assim se explica a divulgação dessas doutrinas, seja qual for o modo como são aplicadas. E isso porque elas respondem a um novo impulso da vontade da história em direção da justiça. Se a burguesia tivesse usado justiça na distribuição da riqueza, se não houvesse repetido com a centralização capitalista os erros da aristocracia francesa, hoje as ideias comunistas não teriam achado nada para destruir, nenhuma justiça para impor, nenhum terreno sobre o qual prosperar. Essa é a lógica da história, segundo a qual os erros têm que ser pagos. Essa é a lei que atua igualmente para todos, tanto para os homens da ordem estabelecida, que se servem dela com vantagem só para si e desvantagem para os excluídos, como para os homens da revolução, que assaltam essa ordem com a violência para substituí-la por uma nova ordem, mas apenas em vantagem própria. Tudo isso porque, acima do louco egoísmo, característica na qual os homens de todos os regimes se identificam, há uma vontade superior, mais inteligente e poderosa, que dirige os acontecimentos e faz caminhar a história em sentido evolutivo. Assim, tudo está enquadrado no mesmo processo lógico, tanto os homens da ordem como os homens da revolução, e todos juntos sofrem, cada um a seu turno, ora passivos, ora ativos, o mesmo processo de purificação. Haveria um único sistema para se livrarem disso, tornarem-se puros. Se o homem fosse não apenas suficientemente inteligente para compreender qual é a vontade de Deus a seu respeito, como indivíduo e como coletividade, mas também bom o bastante para aceitá-la e segui-la, tudo seria perfeito e decorreria tranquilamente, sem necessidade dessas intervenções cirúrgicas e de tão dolorosos corretivos. Mas o homem é um ser decaído. As razões teológicas do volume Deus e Universo nos dão a explicação da ignorância humana e da necessidade de reconquistar a sabedoria, tornando-a subir, na dor e no erro, a estrada para a perfeição. Deriva justamente dessa atual posição do homem a necessidade de uma direção superior e inteligente do caminho da história, que de outra forma, tal como um navio sem piloto, não teria rumo. O homem constrói edifícios sociais em ordens sucessivas, que vão ruindo um após outro para ressurgirem de um modo mais evoluído e perfeito. Se a ordem precedente fosse perfeita e justa, não haveria necessidade de revoluções para destruí-la e sobrepujá-la com uma nova ordem. Por isso são necessárias as revoluções, que têm um valor negativo enquanto destroem e varrem o terreno, mas que ao mesmo tempo possuem um valor positivo enquanto semeiam o novo para ele nascer depois. Quando a necessidade dessa renovação surge na vida dos povos, a sociedade entra num estado febril, no qual o pensamento e a vontade diretiva da história realizam a operação cirúrgica. Entram em ação numerosas forças, muitas vezes em conflito. Os instrumentos são os mesmos homens que, inimigos entre si, castigam-se mutuamente. Quando a lógica da história exige, ela abre as portas para a revolução e a convida a entrar no corpo do velho regime. Da mesma forma que os micróbios patogênicos no corpo humano, a revolução também testa a resistência e o valor daquele regime, de tal modo que ele, se ainda está forte, resiste e vive, mas se está fraco, então perece e é destruído. A vida não quer os fracos e submete ao assalto tanto os indivíduos como os povos, para que só os mais fortes sobrevivam. Nos alicerces da política estão as leis fundamentais da vida. É assim que a vida, da mesma maneira que oferece a fraqueza orgânica de um indivíduo como um convite aos assaltos dos micróbios patogênicos, também oferece a fraqueza de um organismo sociopolítico como convite aos assaltos das revoluções. É um fato que nas revoluções achamos muitas vezes, na defesa do antigo regime, um rei fantoche. Existe nos planos da história quase que uma proporção entre a fraqueza do organismo que deve ser destruído e o poder caudaloso da nova onda que deve destruí-lo. Há uma sábia dosagem de forças nos dois impulsos opostos para que a nova ordem, que deve vencer, tenha sua tarefa facilitada quando esta faz parte dos planos da história. Se a Revolução Francesa tivesse se deparado com um Luís XIV, não o teria derrubado. Se a Revolução Comunista tivesse achado pela frente um Pedro o Grande ou uma Catarina da Rússia, não teria vencido. Mas, ao contrário, acharam-se automaticamente numa fácil posição de superioridade diante do inepto Luís XVI e do manso czar Nicolau. A vida ajuda todos os homens e movimentos que têm uma função biológica e deixa sem defesa aqueles que não a têm. E também pode ser uma função biológica a liquidação de uma classe social dominante ou a eliminação de um regime que não mais correspondem a uma utilidade da vida para os objetivos da evolução. Nos equilíbrios biológicos, até mesmo o assalto patogênico tem uma função. Qualquer pessoa pode verificar, mesmo em sua vida individual privada, que algumas coisas querem acontecer e outras não, como se houvera nelas uma vontade resistente à nossa e independente dela, obedecendo a outras diretrizes, diferentes das nossas, as quais desejaríamos impor. As revoluções nascem de um punhado de aventureiros, situados fora da lei, que assaltam o colosso da ordem já constituída. Quem ajuda e determina uma tão inexplicável vitória numa luta tão desigual? Poderíamos objetar que a revolução é determinada pela fraqueza do chefe ou do regime. Mas já houve muitos reis e governos fracos, sem que isso tenha resultado em revoluções. Para que elas aconteçam, é necessário não apenas essa fraqueza da velha ordem, mas também a força nascente da nova. Para que haja renovação, é indispensável esse encontro de posições opostas. Podem existir governos fraquíssimos que não são assaltados por ninguém, porque a história, nessa ocasião, nada tem para renovar. Podem aparecer também ideias novas que se chocam contra um governo forte e que são por ele sufocadas. Nestes dois casos, a revolução não acontece. Mas quando a hora renovadora de uma revolução soou, pois a história quer e está pronta para dar um passo adiante e subir mais um degrau da evolução, quem providencia tudo para o seu nascimento, proporcionando a fraqueza decrépita e a inaptidão do chefe do velho regime ao juvenil poder das ideias, das forças renovadoras e da capacidade revolucionária dos assaltantes? Nessas horas trágicas, quando se renova a vida dos povos, quem impulsiona um lado e paralisa as resistências do outro lado, que poderiam detê-lo? Se o velho regime ainda tem em mãos todas as rédeas do comando, por que elas não funcionam mais naquelas mãos? Que nova força sutil é essa que não pode ser criada de fato pela imprensa paga e que mina tudo interiormente? Que força é essa pela qual a velha máquina não funciona mais, o exército não obedece, o dinheiro não serve, tudo se rebela e a opinião pública se orienta por si mesma? Quem governa os povos deveria conhecer esses imponderáveis. Trata-se, sem dúvida, de leis inteligentes, de forças vivas, que falam por meio do subconsciente das massas e as constrangem a agir. Quando elas entram em ação, os chefes deveriam compreendê-las e, ao invés de impor a sua personalidade, procurar antes entender o momento histórico para obedecer à vontade da história, em vez de querer impor-se a ela. Isso porque ela é a mais forte e quem não se conforma com ela, seguindo sua correnteza, naufraga. Os chefes deveriam procurar, antes de tudo, compreender se a vontade da história está com eles. Deveriam evitar enganjarem-se numa luta contra a vontade da história, pois jamais poderão vencer essa batalha, dado que o oponente é infinitamente mais poderoso e inteligente que qualquer homem. Quando uma revolução é necessária e, portanto, imposta pela vontade da história, os chefes da velha ordem deveriam compreender a situação e retirar-se espontaneamente, sem opor inúteis resistências, que só podem levá-los a epílogos de sangue. Quantas dores e quantos danos poderiam ser evitados para todos nas vidas dos indivíduos e das sociedades se a conduta humana fosse guiada com mais inteligência? Aqui também, como dissemos antes, temos de concluir que o homem é um ser decaído. E as razões teológicas do volume Deus e Universo nos dão a explicação da ignorância humana e da necessidade de reconquistar a sabedoria, tornando a subir, no erro e na dor, o caminho da perfeição. Baseando-nos nos princípios já expostos, procuraremos agora compreender a natureza e a posição da hora histórica que domina hoje o mundo e que poderia ser chamada a onda condutora de homens e acontecimentos. Quais são as características do nosso tempo e, sobretudo, das classes e povos dirigentes? Seus métodos e concepções dominantes revelam sua natureza. São práticos, utilitários, filhos de uma concepção materialista da vida. A arte, a música, a literatura e a pintura contemporâneas, tudo aquilo capaz de exprimir o que é a alma e a sua elevação, apresenta-se negativo, caminhando em descida e não em subida, operando para a destruição de valores e não para a sua construção. Espiritualmente, o mundo dito civilizado está em fase de dissolução. Não nascem mais os gigantes do pensamento, e quando nascem, ou se adaptam ou morrem. A simplicidade, que é a forma das grandes horas e dos homens e povos que têm algo importante a dizer, já desapareceu. A madureza da civilização europeia já avançou até o bizantinismo vazio, até a sutilização complicada, sem conteúdo real. A civilização adiantada demais traz um excessivo aperfeiçoamento da forma, em dano do conteúdo. Foi assim que os gregos não puderam compreender a simplicidade retilínea de um São Paulo que falava no Areópago. A maturação excessiva torna-se, em dado momento, putrefação, e o fruto maduro demais, ao invés de nutrir, envenena. A simplicidade, que é a primeira qualidade da verdadeira grandeza, não existe mais na época atual. Está perdida atrás de cerebralismos artificiais, atrás de uma riqueza e complexidade de formas que procura esconder o vazio interior e a tristeza de uma produção espiritual que nada diz à alma. O simplismo na arte é mero artifício, o seu primitivismo é fingimento. As próprias palavras não têm mais seu simples significado ordinário e somente se tornam acessíveis em seus valores recônditos e enigmáticos, sob os quais nada existe, para uma classe de iniciados. De nada adianta verberar tudo isso. Podemos apenas constatar que essa é a psicologia dominante, essa é a corrente na qual caminha a maioria. É assim o homem de hoje e essa é a sua estrada. Quem pode detê-lo? Esta é a fase do mundo civilizado de hoje, a onda que domina o mundo. Ela é o resultado de processos milenários. Então, como lutar agora contra essa onda histórica? Não lembra ela a corrente que dominava o Império Romano nos tempos de Cristo, quando ninguém mais acreditava nos deuses? Não lembra ela o ambiente da vazia e madura civilização da aristocracia francesa às vésperas da Revolução? Não é o materialismo religioso, tal como o capitalismo egoísta de hoje, essencialmente o mesmo de então? Não cometeu e comete ele os mesmos erros? E não está se levantando contra este último, em dimensões proporcionais aos novos tempos, uma revolução semelhante da parte de todos os deserdados do mundo que se preparam para o assalto com os mesmos métodos destrutivos e violentos da Revolução Francesa? Ao invés de fazer um sermão, já agora inútil, ou de profetizar a desgraça aos cegos e chorar sobre o futuro do mundo, preferimos analisar o fenômeno para demonstrar nossas conclusões pela lógica. E isto especialmente porque a racionalidade é uma das qualidades do espírito em que o mundo de hoje ainda acredita. Hoje admira-se mais os grandes matemáticos do que os santos. Admira-se mais os cientistas que fazem descobertas do que os homens bons e puros que amam o próximo. As potências da civilização só destilam hoje os valores da intelectualidade. Até a arte, o coração e o sentimento tornam-se cerebrais. Não se tem mais fé nos valores do espírito, mas apenas no progresso técnico. Acredita-se cada vez mais na máquina. No entanto, o progresso material se paga com carências espirituais. As hipertrofias nos equilíbrios da vida implicam em correspondentes atrofias. O progresso técnico é uma grande conquista, não resta dúvida. Mas quando, para obter essa conquista, atrofiam-se os recursos espirituais do homem, isso significa que ela nos custa a perda da luz das grandes diretivas, o que nos deixa perdidos, sem guia no caminho da vida. Quando a análise, mãe da técnica, supera a síntese, o homem, desorientado, não pode caminhar senão por tentativas, ao acaso. E, de fato, ele caminha por tentativas, sem uma perspectiva clara de seu futuro. Mas nem por isso a vida se extravia, pois já vimos que a história é sábia por si mesma e não necessita absolutamente da ajuda da inteligência do homem para progredir. É inútil, portanto, pregar e advertir. A corrente do mundo de hoje é o destrucionismo. Mas esta é apenas a atual fase da onda histórica presente, que necessita da destruição para desimpedir o terreno a fim de realizar as construções novas. Estas virão amanhã, quando o homem, após lutas e guerras, já não será o mesmo que é hoje e caminhará em outra corrente, levado por uma diferente onda histórica. Cada coisa está em seu lugar e só pode chegar quando for seu tempo. Destruir hoje para construir amanhã. Já vimos que a destruição do mundo atual é uma função confiada aos povos menos evoluídos, porque só eles poderiam realizá-la. E a construção será feita amanhã, por gente diferente, com psicologia e princípios pelos quais o mundo atual não se interessa. Cada coisa está em seu lugar. Não desprezemos o progresso técnico. Ele é uma conquista, não só porque nos liberta das necessidades materiais, mas também porque desenvolve algumas qualidades do espírito, como a inteligência. Alguns veem na máquina o instrumento de uma nova escravidão. Mas o homem teve sempre que lutar pela vida, e esta é uma forma de luta muito menos pesada que as primitivas. Viver numa oficina, amarrado a uma máquina, ou num escritório, preso a um trabalho monótono, é muito menos duro do que lutar contra as feras e os agentes naturais, nossos inimigos. No entanto, pode parecer que essa nova condição atrofie as qualidades de iniciativa e livre criação individual. Mas isso transforma o indivíduo de um ser isolado contra todos numa célula social que aprende a viver num organismo coletivo. Além disso, lutar com uma máquina requer muito mais qualidades de raciocínio e inteligência e muito menos prepotência e ferocidade do que lutar contra o homem para assaltá-lo ou contra um animal para domesticá-lo. A máquina é honesta, não tem uma vontade egoística, rebelde à nossa, e nos dá o que lhe dermos. Ela obedece ao mais inteligente e não ao mais prepotente. A máquina fará desaparecer o dominador pela força e levará o homem a uma forma diferente de seleção, não a do mais forte ou do mais astuto, mas sim a do mais inteligente. O progresso técnico imporá a necessidade de desenvolver essa qualidade superior, dado que na luta pela vida já se poderá vencer por esse novo caminho. Em outros termos, será possível resolver o problema de vencer e viver não pelos caminhos da força ou da astúcia, mas sim pelos caminhos da inteligência, proporcionando ao homem o domínio sobre as forças da natureza, que, submetidas a ele, poderão garantir-lhe a vida. Trata-se de realizações ainda remotas. No entanto, hoje, o atual progresso técnico nos prepara para elas e nos abre o caminho. O mundo necessita cada vez menos de ferocidade e cada vez mais de inteligência, que é, sem dúvida, um meio para chegar à bondade. E a máquina não está contra essa transformação. A própria guerra está cada vez mais se tornando um problema de produção industrial e técnica, e cada vez menos um problema de ódio pessoal contra um inimigo, que muitas vezes é hoje desconhecido e contra o qual não se nutre nenhum sentimento. Essa eliminação do ódio feroz e sanguinário já é algum progresso, considerando-se o que o homem é, pois ao menos assim, na guerra, ele fica constrangido mais ao trabalho cerebral de dirigir sua máquina de guerra e não tanto à ferocidade, hoje cada vez mais inútil. Não se poderia pretender hoje maior progresso. Além disso, o homem que, por meio da guerra mecânica, mata gente que ele não conhece, pode convencer-se mais facilmente da estupidez da guerra do que aquele obrigado a matar um inimigo vizinho para defender a própria esposa e os filhos. Mas isso não é tudo, pois cada vez mais nos aproxima do fim das guerras o fato de que a técnica nos leva a um tal poder destrutivo que não se poderá mais fazê-la sem que todos fiquem aniquilados. Como se vê, a onda histórica que hoje arrasta homens e acontecimentos, se está por um lado destruindo, está por outro lado semeando para o futuro, pois vai desenvolvendo a inteligência a fim de levá-la à sua forma superior, que é a bondade. Assim, por meio da máquina, ela nos liberta da escravidão material e eleva o nível de vida. Por meio da técnica bélica superdestrutiva, prepara-se para tornar as guerras impossíveis no futuro. Assim, o mundo, sem que saiba, guiado pelo pensamento e pela vontade da história, está lançando as bases das novas construções do porvir. Se a fase atual da onda histórica é o destrucionismo, não devemos ficar pessimistas por isso. Ao contrário, é justamente essa fase de destruição que preludia a sucessiva de reconstrução, que é também de compensação e de equilíbrio. Podemos até ver diretamente, na atual fase de destrucionismo, uma prova do advento próximo de uma nova civilização, como uma sua fase preparatória. Assim nos parece, seguindo a lógica do pensamento da história. Ela caminha por compensação de contrários, que se completam e equilibram em sua complementaridade, integrando-se reciprocamente, de modo que, da oscilação, resulta um único caminho de subida. Trata-se hoje, como já vimos há pouco, não apenas da semeadura de algumas sementes novas no terreno da maturação dos povos, mas também de um total e complexo movimento de forças que estão prontas a ajudar essas maturações, atuando tal como as estações, o terreno, as chuvas, o calor e tantos outros agentes atuam todos juntos para o desenvolvimento de nossas sementeiras agrícolas. É toda uma onda que carreia homens, povos e acontecimentos, constituindo uma reação que, depois de um período de descida e desmoronamento de valores, como o atual, deve realizar-se num período de ascensão e reconstrução de valores. Sem essa compensação, a história não seria mais construtiva. E se ela sempre foi construtiva, como poderia hoje não sê-lo mais, especialmente numa hora tão apocalíptica, tão pejada de sementes, de impulsos e motivos novos, e ao mesmo tempo tão revolucionária e destruidora? Para compreender tudo isso, procuremos penetrar mais fundo no pensamento da história. A história humana é apenas um capítulo do desenvolvimento da vida, e esta é apenas um momento do processo cósmico, que se acha agora, para nós, em fase evolutiva. Esta é a lei do ser em nosso universo atual: evoluir. Tudo ocorre em função dessa necessidade: o amor, a reprodução, a seleção, a morte, a caducidade de todas as coisas, a natureza relativa de nosso contingente em evolução, a instabilidade de todas as posições humanas, nossa contínua insatisfação, etc. É assim que se explica o fato, aparentemente estranho, de que a vida nutre-se de morte, alimentando-se de destruição. Isto porque destruição é meio de renovação, e renovação é condição necessária para a evolução, suprema tendência do ser. Compreendida essa lei geral, situada na lógica do pensamento diretivo de Deus, é fácil compreender a lei particular, segundo a qual a história se desenvolve, produzindo as revoluções. Com efeito, é por meio das revoluções que a história costuma gerar o que é novo, como se o tirasse da destruição do velho. Na realidade, isto é devido ao fato de que a vida é tão exuberante de germens que está sempre pronta, tão logo se forme um pouco de espaço vazio, para invadi-lo e enchê-lo. Nesse sentido, a destruição é criativa para a vida, pois permite que ela se expanda. Quem compreendeu a inexaurível fecundidade da vida, que deriva do impulso do Deus imanente, presente em todas as partes, em cada fenômeno ou acontecimento, não pode deixar de admirar tudo isso. A história caminha carregada de germens, dotados de uma fantástica potência para se desenvolverem, os quais ela lança a mãos cheias, ora aqui, ora ali, com a prodigalidade inerente à imensa riqueza da vida, aguardando que a maturação dos homens os conduza à compreensão, único limite para a fecundação, e os torne instrumentos de realização, para permitir o desenvolvimento destas sementes. O que são, então, as revoluções? Por mais que os homens se esforcem em fixar, no direito e em ordens particulares, as suas posições, verifica-se o fato de que elas vão sendo sucessivamente desmanteladas pelas revoluções ou guerras, que são o único meio para renovar o velho e, assim, alcançar novas construções. Estes dois elementos afins e conexos, as revoluções e as guerras, são, portanto, o verdadeiro motor da história, seu aspecto dinâmico, os períodos de marcha, enquanto a paz, a ordenação constituída, a legalidade, representam os períodos de êxtase da história, seu aspecto estático, as fases de assimilação e repouso. Os acomodados, então, perguntam por que essa necessidade de guerras? Por que essa instabilidade, esse esforço de renovação contínua? A resposta foi dada em nosso volume Deus e Universo, onde se explica que o homem é um decaído e, por essa razão, está preso à necessidade de evoluir. E como se pode evoluir passando de formas inferiores para mais complexas e perfeitas, se não através da dor da destruição e da fadiga da reconstrução? Num universo cuja lei fundamental é a evolução, não se pode parar, é necessário caminhar sempre. Existir quer dizer caminhar. Quem para é sobrepujado pela corrente da vida e se torna estéril. A vida é percurso, renovação, criação contínua. Ela não teme destruições. Ao contrário, precisa delas. Em sua imensa fecundidade, a destruição é necessária para ela desimpedir o terreno e aí semear de novo para progredir. Não nos alarmemos. O mundo é assim. As guerras e as revoluções representam seu impulso vital, que nada perde na destruição e que nada pode perder, porque suas raízes prendem-se em Deus, fonte inexaurível e indestrutível. Na destruição, a vida parece tornar-se mais viva, porque tão logo se verifica uma falha, ela rapidamente a corrige. Isto também ocorre no terreno social, tal como acontece nos organismos celulares. Com efeito, as carnificinas das guerras reativam a fecundidade genética dos povos. Há uma conexão entre vida e morte, dois fenômenos de compensação. Assim existe uma afinidade entre amor e revolução. Ambos são uma luta para vencer, um meio para criar, uma manifestação de juventude e virilidade. Ocorrem numa atmosfera de violência e destruição no estado natural. São duas manifestações de potência renovadora, e todos vão ao seu encontro, porque isso interessa sumamente à vida, que nelas se reaviva e dinamiza. Os povos que despertam fazem revolução e guerra. Os povos fracos e cansados as sofrem de seus vizinhos. Para os indivíduos, assim como para os povos, a lei é a mesma. O povo ou a classe social mais fraca, tal como a mulher, ficam vencidos e fecundados, recebem e assimilam. É lei da vida, portanto, que ocorram desordens com as revoluções e guerras para construir uma nova ordem das ruínas da antiga. é lei da vida um periódico despertar para executar o esforço de fazer um novo passo à frente na evolução. É lei da vida o contraste entre tempestade e bonança, como é também a expansão vital dos povos fortes. Na verdade, isso tudo poderia e deveria realizar-se sem violência, e assim ocorrerá numa humanidade mais civilizada. Se essa condição ainda não foi alcançada, isto se dá justamente porque a humanidade atual está lutando e sofrendo para alcançá-la. Tudo é guiado pela história, que vez por vez confia aos povos mais aptos essas funções renovadoras. Ela primeiro deixa os povos num sono aparente, no qual ocorre a subterrânea maturação. Um dia, então, eles explodem, para depois voltar ao repouso. Em sua sábia economia, a natureza poupa suas forças e não repete um impulso inútil. Coube ao povo francês a primeira renovação. Agora é a vez do povo russo, que, após ter realizado esse esforço, também readormecerá, tal como o povo francês. O fenômeno atual da Rússia comunista representa o despertar de um povo primitivo, rico de energias elementares e poderosas, aptas, sobretudo, à função da destruição, para colocar em prova a resistência da civilização europeia. Pode comparar-se isto a um assalto de micróbios patogênicos contra o velho organismo desta civilização. Funções mais complexas não podem ser confiadas a povos primitivos, muito próximos ainda do estado caótico primordial, rico de imensas energias, mas ainda não disciplinado pelo poder da inteligência, que é fruto de longa e laboriosa evolução. Por isso, na lógica do pensamento de Deus, ignorado pela nova Rússia, não podem ser confiadas a ela senão funções destrutivas, próprias das explosões caóticas de um poder involuído e satânico. E tanto mais porque essa dolorosa intervenção cirúrgica foi atraída pelas culpas da Europa e da América do Norte, que, com suas próprias mãos, quiseram construir uma Rússia forte e inimiga, como uma vergasta para seu próprio castigo. Há nisto uma trágica e cega obediência a um destino de justiça, que todos têm de aceitar, porque está no pensamento de Deus e na vontade da história, não importando se os homens querem ou não admiti-lo e sabê-lo. A tão astuta política sempre esqueceu o peso enorme contido no fator moral, mesmo no campo social, e quem não dá importância a isso ainda não sabe que pode cometer erros gravíssimos, pelos quais indivíduos e povos devem depois pagar duramente. Assim, a história confia a vários povos, no momento mais adequado para eles e para a vida de todos, uma dada tarefa na evolução da humanidade. Trata-se de funções aparentemente negativas, mas que, em substância, são positivas, de experimentação e reconstrução de civilizações exaustas, de reequilíbrios segundo a justiça, de eliminações de classes dirigentes ineptas e parasitárias, de reações curativas de abusos, de fecundas reconstituições demográficas, preenchendo vazios em cada campo e reforçando fraquezas. Parece que na direção da vida dos povos, a história manifesta a mesma sabedoria que a natureza manifesta na direção da vida de nossos organismos físicos, estabelecendo uma contínua ação materna, benéfica, protetora, compensadora e curadora, sempre atenta em fazer triunfar a vida. Não age a história da mesma forma que a mãe natureza? Não é a mesma lei de Deus que vigia tudo e que, com sua imanência, ajuda o todo criado no duro caminho da subida até ele? Não é o mesmo princípio e a mesma potência da vida, por meio da qual tudo germina sempre e floresce? A destruição poderá assustar o indivíduo, mas a vida não pode preocupar-se com isso, porque no conjunto, a destruição não é estéril. Nenhum ato da vida jamais é estéril, nem mesmo a destruição. No âmago da morte está a vida. Por isso, a destruição é um ato de administração normal, apenas um meio de renovação. A vida é eterna, é princípio divino, portanto, nada tem a temer. Bastaria haver compreendido esta grande verdade para que fosse obrigatório admitir a indestrutibilidade de nosso ser e a impossibilidade, para a morte, de matar qualquer ser vivente. O próprio Cristo nos disse que quem procurar conservar sua vida irá perdê-la, e quem der a sua vida irá ganhá-la. Não podemos viver se nos conservarmos apegados apenas à forma, mas somente se mergulharmos na grande corrente ascensional do ser, onde está Deus, a inexaurível fonte de tudo. Até mesmo Cristo, que realizou a maior das revoluções, seguiu essa lei, pela qual a destruição é uma premissa necessária para a reconstrução. Assim, ele teve que se oferecer em holocausto sobre a cruz. Eis porque o sacrifício tem um poder criador. A renúncia pode construir num plano mais alto. A dor nos amadurece e a morte é lei de vida. Bastaria compreender este princípio universal para entender a necessidade absoluta da paixão e da morte de Cristo para a evolução do mundo. Neste capítulo, quisemos observar como funciona o pensamento e a vontade da história, primeiramente em sentido geral, e depois observando no pormenor a natureza da onda histórica que guia os homens e os acontecimentos na hora atual. Tudo isso para concluir que a presente tendência à destruição, que existe em todos os campos, e o estado de revolução e de guerra em que se acha o mundo, representam justamente o índice mais evidente de que haverá uma reação complementar necessária para a reconstrução de amanhã. Estas condições constituem a fase preparatória de descida para a subida da nova onda histórica, cuja vontade é alcançar a realização da nova civilização do terceiro milênio. Final do capítulo 2.